Bono 674, chame Recife, 1288, alterno 3325. 3288-3325, Bono 674. CP 5488, tá pro ano toque. 735488. Boa tarde, tá 3835, pode esperar pra lá. Lima tem o TAM 3835? Lima tem, 3835. Bono 396, solo 25, direita, solo em 121, décimo 9. Bono 396. Salvador, o TAM 3217. Parceira? Na posição número 7, pode iniciar o push de acionamento aguardando cópia? Não gosto bastante. Tá aguardando então. Fala Salvador, boa tarde, boa noite, 9000 e vai direito. Push back, set up, apron. One, remote, one proposition. Roger, passarei do 2231, your push back, step approved. Now approved. Push back, passarei do 2231. Salvador, boa tarde, Gol no 396, livrou a direita. Gente, Gol no 396, bem-vindo a Salvador. Táxi via Alfa Índia, Portão 1. Alfa Índia, Portão 1, Gol no 396. Sim. Então, 3217, pode iniciar o pushback. Vai iniciar o push e acionamento na posição número 7, 3217. Sim. Aguarde autorização para o RNAV, desça para nível 040. 040-3567. 3835, decolado agora os 26, controle 199, decimal 8, bom voo. 198, boa tarde, 3835. Boa tarde, tá 3835 passando mil pés. 3835, contato radar, subo nível 360, saída agora. 360 na Gole, tá 3835. T74, chama Recife 1288, até no 3325. Pronto. Boa tarde, papapá, ordem com o meu Mike. Só um instantinho, comandante. Alô, Salvador. Boa tarde, eu vou no 077. Aguarde, gol no 077. Aguarda. Friendly 2231, ready for taxi 28 on board, endurance will be 3 hours and 30 minutes. Adonate, Sierra Bravo, Bravo Romeo, Brasília. Descend, maintain, 4000 feet, coordinates on 014, BK1317. Okay, 4,000 feet, 1014, Big A, 1317. 3835, pode aprovar. Stand by one. Stand by. Suba e mantenha 360, autorizado, Eval. Obrigado, Eval, obrigado, 3835. Trip 5488, chame Torre 1186. Torre 186, muito grato, boa tarde. Prevista saída agora em transição Gonza, curva direita após a decolagem. Pista em uso 1-0, a frequência do controle 1-9, decimal 8. Seu transponder é 5503, estando 3217. Autorizado, confirme no 320, gole, Gonza, é a saída. Super Luiz 58, vai te servir. 119-8, o controle de saída. 5503 no transponder, 3217. Quanto tempo é para o senhor iniciar seu táxi? Mais 3 minutos. 325. 288-3325, boa tarde. Tarde, qual pátio? Tá no pátio 3. Tente, pátio 3, queira aguardar. Ah, ok, o Oscar Romeu Mike pode acionar enquanto aguarda? Mano, é o Delta também. Pode return to Pelo, to heading Pelo. Ok, report heading Pelo, Big A 1317 after deviation. Voador, gol 1077. Diga. Dentro da informação Delta, solicita o 360 para o Galeão, pronto para puxa acionamento na posição 8. Ele aguarda. Tá, 3217, está pronto para o táxi, com 3 horas e 5 de autonomia, alternando Guarulhos, 94 a bordo. O Trip 5488, passando Índia Serra, com trem embaixado, checado. Ciente, autorizado pouso, cabeceira deslocada, 90 metros, 180 graus, 10 nós, Trip 5488. 88. Chame Torre, 1-8, decimal 3. Da correção, 1-8, decimal 612, então 3217. Parte principal, Juliette, Alfa, Charlie, quando ingressar na Alfa, 1-8, 612, 3217. Afirmo. Quer saber se a pista dá uma olhada? Standby. Approved by taxiway Juliet Alpha Charlie to hold point of the runway 10. When to join taxiway Alpha, please contact tower frequency 118.6. Juliet Alpha Charlie in Alpha taxiway 186. Salvador Tower, passando do 2231. Of course. Big A 1317, runway is not right, runway is right. Roger, Big A 1317, thank you. 55. 1755, prossiga. Frente da informação Delta, quando possível, autorização com fins nível 380. Sete torre 1986. 86, 3567. Aguarde. Torre Salvador, boa tarde, eu tô 3217. Torre 567, chame em final normal, cabeceira deslocada 90 metros. Tá passando 372, já. Torre Salvador, boa tarde, está 3217, no ponto de espera da 10, pronto, condições de decolar de imediato, se possível. Gente, mantém a posição. Vai manter, 3217. Trip 5488, no solo 36, livre à direita, solo 1219. Chama na solo, livrar à direita, 209, 5488. Ó, Torre, o TAN 3217 decolaria de imediato. É, o tráfego já está próximo, né? Desculpa. TAN 3567, ciente. Autorizado pouso, cabeceira deslocada 90 metros. 1940 graus, 099. Recebi pouso, piso no 03567. TAN 3217, estou ciente que teria condições de decolar imediato. Porém, o tráfego já estava bem próximo à Simbra e a torre achou melhor manter a posição. Sem problema, obrigado. Trip 5488, mantém a posição antes da Juliette. Ah, manterá antes da Juliette, 5488. Rodou com 1925. Sol Salvador, gol 1925. Gol 1925, aguarde. Ah, agora você está aguardando. Não tem ainda não? Trip 5488, livre táxi, Alfa Juliette, remota 14. Alfa Juliette, remota 145488. Papapá, Oscar Romeo Mike, pronto para cópia? Afirmo, prossiga. Papapá, Oscar Romeo Mike, está autorizado 380 para Belo Horizonte pela Upper Whisky 58. Previsto saída Gole, transição Gonza, curva direita após a decolagem. A pista em uso é 10, a frequência do controle 1 no 9 decimal 8. O transponder é 5454. Papapá, Oscar Romeo Mike, atualizado. Belo Horizonte, nível 380 pela Upper Whisky. Gole Gonza, curva direita após decolagem. Pistinhos 1-0, 19-8, 5-4-4, transponder. Oscar Romeo Mike. Está pronto para o táxi? Afirmo. Ok, informe POB, autonomia alternativa, Oscar Romeo Mike. Alterna com FIS, tem 4 a bordo e 4 horas de autonomia. Gente, papapá, Oscar Romeo Mike, está autorizado o táxi, saindo do pátio 3, táxi Juliette, táxi Alfa, Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1 no 8, decimal 6, dúzia, papapá, Oscar Romeo Mike. Chama-se Alfa, depois Charlie. Entra pela Juliette, Alfa, Charlie. Afirmo. Gol no 077, pronto para cópia? Afirmo. Gol no 077, está autorizado nível 360 para o Galeão, pela Upper Zulu 1-4. Previsto saída da Eltra em São Blaise, curva à direita após a decolagem. Pista em uso 1-0, frequência de controle Salvador 1-9.8. Seu transponder 5506, gol no 077. Autorizado Galeão, 360, Upper Zulu 1-4, decola da 1-0, primeira curva à direita da El Blas, controle Salvador 19-8, transponder 5506 para o puxa acionamento na posição 8. Protejamento correto, gol no 077. Observem a passagem do trip, está indo para a remota 14, está autorizado para o pushback acionamento. Autorizado para o pushback acionamento, gol no 077. Sim. Stan 3567, livre táxi, mantém a posição antes da taxiway Juliette. Está previsto o portão 62. Sente táxi até antes da Juliette, Stan 3567. Salvador, boa tarde, Stan 3217, cruzando mil pés. Big A 1317, and call me passing Simba Radio Beacon. Roger, call you passing Simba Radio Beacon, Big A 1317. Inspector de Pottery, Golly, Transition Off. I repeat and spell Golly, Golf, Oscar, Lima, Echo, Transition, Ofito, Oscar, Foxtrot, India, Tango, Oscar. With turn right after takeoff, runway active 10, Salvador approach control 119.8, transponder 5502. Go ahead. Roger, Avianca Brasil 6321, clear to Brasilia, flight level 380 via up and below 17. Golly, departure transition for Fito. Departure frequency 119.8. And the spot code 5502, Avianca Brasil 6321. Of course, I'm ready to push back and start up. I'll call you. Vamos já, passei a autorização do Golo 755. Pronto para a cópia? Pronto. Golo 755 está autorizado nível 380. Repito, 380 para Confins, pela Upper Whiskey 58. Prevista saída Gole, transição Gonza, com curva à direita após a decolagem. Pista em uso no zero, frequência do controle Salvador 119.8. Seu transponder é o 5514, gol no 755. Autorizado com fim nível 380, aperto 58, gola Gonza, primeira curva à direita, decola do 0198, controle, transponder 5514, gol no 755. Confirmando, é gole Gonza. Gole Gonza, gol no 755, informa que está pronto no portão 4, pushback acionamento. No portão 4, está autorizado o pushback acionamento. Autorizado. Salvador, 1985. Portão 3567, ingresse agora na Juliette, portão 612. Juliette para 06, Dan 3567. Salvador, Salvador, 1925. Gol no 925, pronto para a cópia? E 15, 20 graus à esquerda, pro 250 por 50 milhas para evitar formação. Vento no 60 graus, 139. Eita, após a decolagem. Pista em uso é 1-0, frequência do controle Salvador 119.8. Seu transponder é o 5512, gol no 925. 360, Pesulo 17, colhe o fio, 10 direita, 19-8, 5512, gol no 925. Afirmo. Yeah, pista no zero. Roger, line up and maintain runway 10, passageiro 2221. Alterna Campina. Poderia repetir quem chamou? Gol 1077 para o táxi, 45 a bordo, 3 horas e 55, Alterna Campina. Gente, gol no 077, está autorizado seu táxi, partindo do pátio principal, taxiway Juliette, Alfa Charlie, até o ponto de espera da pista 1-0. Quando ingressar na Alfa, chame Torre, 1-8, decimal 6-12, gol no 077. Autorizado o saque, já pague, Juliette, Alfa e Charlie. Acerta na Alfa, Torre 18, 6-12, gol no 077. That's correct. Golf, Dan, contact Salvador Ground, frequency 121, decimal 9. Hey, Fox Charlie Golfy, 121 decimal 9, RBG 1317. Big A 1317, Ronnie, welcome to Salvador. Clear your attacks. Fly attacks way Alpha and Kilo into Apron 3. Area do 2231, clear takeoff, 170 degrees, 10 knots. Clear for takeoff, runway 10, pass area do 2231. Big A 1317, clear your taxi from correction, by taxiway Juliet. Juliet and Kilo, correction, excuse my mistake. Your taxi approved by taxiway Alpha and Kilo to Apron 3, okay? Alpha, Kilo, Apron 3, Big A 1317, thank you. Navyaka, Brazilian 6321, completion starts in 2. Umas 15 milhas, gente, mais 15 milhas voa Eval. Ok, pode passar pro centro? Chama o centro Recife em 1288 ao TR1 3325. 8-8-3325, obrigado. Negative, negative. Roll in your position. Autorizado a linha e manter, pistão no zero. Passaredo 2231, airborne at 47. Contact Salvador Approach Control, 119 decimal 8. 19-8, passaredo 2231. Salvador Departure, good afternoon, Passaredo 2231, Momo, VATAP with reference. Para o táxi, chegou no 755, POB 64, autonomia de 3 horas, alterna Campinas. Cliente, gol no 755, está autorizado o táxi via Índia Alpha Charlie, até o ponto de espera da pista no zero. Quando ingressar na Alpha, chame Torre 118 decimal 612, é bom voo. Autorizado táxi Índia Alpha Charlie, quando ingressar na Alpha, Torre 186, gol no 755, grato, uma boa tarde. Boa tarde. Solo Salvador, gol 925, pushback acionamento, posição 5. Está autorizado pushback acionamento, gol no 925. Autorizado no 925. Na frente, Canela Boa, Romeu Alaska. Papatango, Romeu, até o Oscar. Tráfego não avistado. Ok, avistado agora. Pista livre autorizado, pouso na 1-7. 1-5-0 graus, 1-2 nosso. Opa. Papapá, Oscar, Romeu, Mike. Autorizado decolar, pista 1-0. 1-7-0 graus, 0-9 nosso. Oi, Salvador, boa tarde. Gol 1077, ponto de espera da 1-0. Gol 1077. Autorizado alinhar e manter. Pista 1-0. Autorizado alinhar e manter na 1-0. Gol 1077. antes da Gol vagar, ver a vacância dele que está ingressando na Índia, o senhor vai iniciar. Só que a gente está se encontrando escutando a gente, desculpe. Tem nenhum problema. 755. Tex and startup approved now. Okay, pushback is approved. Avianca Brasilian 6321. Of course. Controle Salvador, papapá, Oscar Romeo Mike. Oscar Romeo Mike. Suba e mantenha nível 3 com os 280 em ascensão, Oscar Romeo Mike, vigilância. Limitado ao 280, Oscar Romeo Mike, na Gole. Afirmo. Romeu Tango Fox para o tráfego visual de Salvador, corredor Frade, 1014, ajustou o altímetro em descida para 2500. Oscar Romeo Mike, reautorizado 380. 380, Oscar Romeo Mike. Romeo Mike, possibilidade de cortar, talvez uma garra. Mantém o perfil, Oscar Romeo Mike, virtude de trato. Positivo, mantendo o perfil, Oscar Romeo Mike. Vou estacionar a frequência livre, Romeo até Oscar. Delta. Tan 3190, aciona identificação, desse mantém nível de voo 50, chegada Mari. Cuidado Mari, 3190. Controle Salvador, boa tarde, voo no meio no 2, que é formação Delta. No meio no 2, desse mantém nível de voo 070, chegada Aman. Desce pro 70, chegada Aman, intenção é Renato, 0. Gol 1077, autorizado a decolar, pista 10, 960 graus, 12 nós. Autorizado a decolar, gol 10, gol 1077. Gol 755, autorizado a alinhar e manter. Autorizado ali, Mateus no 0, gol no 755. Protax voo 925 com 84 a bordo. Temos autonomia de 4 horas, alterna com 500, gol no 925, está autorizado o seu táxi via Juliette, Alfa, Charlie até o ponto de espera da pista no 0. Quando ingressar na Alfa, chame torre 1 no 8, decimal 6, gol no 925. Juliette, Alfa, 18,6, gol no 8,9. Avianca Brasilia 6321, taxi with 79 passengers, 4 hours endurance and configs is our alternate. I didn't understand, please.